Divanildo Costa, comunicando. Em 1924, a Associação Esperantista Estrela Pacífica de Tel Aviv era formada por judeus e árabes. Em 1934, aquela cidade israelense abrigou a Conferência Esperantista do Oriente Médio, com muitos esperantistas estrangeiros, dentre eles do Egito. 10 anos depois, um judeu foi eleito membro honorário da Associação Esperantista Egípcia e, novamente, os esperantistas egípcios foram recebidos num congresso de Esperanto na Palestina. Na foto solene do evento, em novembro daquele ano, eles aparecem apertando as mãos de seus amigos judeus. O articulista, em amplo e bem documentado artigo, o articulista Doron Moda narra o maravilhoso acontecimento de árabes e judeus que, de forma pioneira e sincera, visando a paz, vivenciaram a essência do Esperanto. Um dos esperantistas árabes e ativo na Palestina, nos anos 20, tinha o nome Arafat, e alguns afirmavam ser ele primo do líder palestino Yasser Arafat. Essa afirmativa, segundo Doron Moda, não é muito confiável, mas nos atenta para o fato de que a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, usou o Esperanto naquele período para sua divulgação. E lá televiva Esperanto Societo Paca Stelo em 1900 cune membris judoi kaj araboj. Em 1930 Tel Avivo gastigis mesorientan esperantistan conferenza com multa exterlanda e gastoi interalia el egiptio. Dequiaro imposte judo estis electitai honora membro de Egipta Esperanto Socio cae de novi egiptiai esperantistoi gastis la Palestinan Esperanto Congresso. Sur la solena congressa foto aperinta tiun novembro en Esperanto Internacia, ili plektas la manoj kun siaj judaj amikoj. En ampleksa kaj bone dokumentita artikolo, Doron Modan rakontas pri la mirinda historio de araboj kaj judoj, kiuj pionire, naive kaj pasreve praktikis la esenco de Esperanto. Unu el araba esperanto aktivuloj de en Palestino en la 1920-aj jaroj krome havis la nomon Arafat kaj iuj asertis lin onklo de la palestina gvidanto Yasser Arafat. Tiun aserton Doron Modan montras ne tre kredinda, sed li atentigas ke Palestina Liberiga Organizajo si aptempe uses Esperanton propagandan folio. Texto publicado no Boletim Esperantista La Verda Formiqueto, de abril, maio e junho de 2006, editado pelo Esperanto Globo João Ernesto de Ubá, Minas Gerais. Texto publicita em La Esperanta Bulteno La Verda Formiqueto de la monatoi aprilo, maio kaj junio de la jaro 2006, eldonita de la Esperanto Klubo João Ernesto e la Brasila Urbo Ubá, Estado Minas Gerais. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonantá, continue. Bonantá, qual tio e que o alda sumin? Minha cara, amigo, vou descer de fartas boas, amigo. La família fartas boas. Compreendeble, isso, minha cara, Valdeci. E o nosso Valdeci, o nosso técnico, ele, que a cada semana está aqui, lá na regência do nosso programa. Minha cara, Miquino, cheiro, tive fartas boas, né, Miquino? Tchela, telefone, tri-tri, oh yes, aplausos, aplausos, hein, minha jovem. Veja aqui, aplausos, hein. Tchela, telefone, tri-tri, oxês, unicvar, nulo, nulo. E minha amiga Sheila no telefone, 3386-1400 pra você. Não deixe de participar. E nós estamos começando o nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade, Esperanto a Língua de Fratezo, por Tio e para todos. Minha cara, Pablo, Tio Fartazone, e meu amigo Pablo, que passa por ali, nos visitando também, aquele abraço. Também, nós queremos mandar aquele abraço para nossa equipe, para o nosso Fabiano no outro lado da cidade, que é o nosso redator, o nosso produtor, é o nosso jovem simpático. Também, primo amigo João Manso, que já veio lá de Teresópolis, já voltou. O nosso Cláudio Soares, ele está mais ou menos de férias, né? E está gozando as férias. E também, não esqueceu o nosso amigo Renan Hetmanek, que é presidente do programa Arte e Exposição, a tarde quinta-feira, 10 horas da noite. Olha, é um programa muito legal. E que fala de Esperanto agora, jamais ia esquecer a voz maviosa do programa da sua Rádio Rio de Janeiro. Minha amiga Julieta Dulce, ela que canta, desencanta na voz, que coisa boa, que passiva conosco, que coisa muito legal. E queremos hoje homenagear vários ouvintes do nosso programa. Hoje vamos homenagear os mais antigos, hein? Minha amiga Eliane, Eliane de São Cristóvão, que é a presidente do nosso clube de Esperanto, do nosso fã-clube de Esperanto. Pro meu amigo Rodrigo, lá de Jacarepaguá, aquele abraço. Pra Maria José, lá de Quintino. E é muita gente, não vou esquecer jamais de todos vocês que o meu amigo, quem é aquele meu amigo, eu não esqueço ele jamais, o Henrique Daniel, e o nosso queridíssimo amigo que está lá junto com ele, que trabalha junto com ele, coisa legal, aquele abraço. E não poderia jamais deixar de lembrar de uma instituição importantíssima no mundo, que divulga Esperanto lá na Ásia, é o Malásia Esperanto Sotsio, Malásia Esperanto Sotsio. É a Associação Esperantista da Malásia, que fica lá em Kuala Lumpur, lá na Malásia. Sabe que na Malásia também aprende-se Esperanto? Divulga-se Esperanto? Pois é, não estava sabendo, ficou sabendo agora. Coisa muito legal. Vamos lá aprender Esperanto naquela região. Esperanto que toma corpo pelo mundo afora, pelo mundo afora e pelo nosso planeta. Naturalmente, é claro. Escuta só o que ele disse. Você sabe o que é que disse o Amador Matá, aquele que foi ex-diretor-geral da Unesco? Olha só o que ele falou do Esperanto. E a minha convicção, o Esperanto não é apenas uma língua. Ele é um movimento humanitário que objetiva a intercompreensão dos povos e culturas do mundo. Você gostou? Eu gostei muito! Coisa boa! Esse homem é um homem, sabe você? Vai aprender a língua internacional quando? Não deixe para mais tarde, não. Atende agora. E você quer participar conosco? Manda o seu texto. Manda também a sua contribuição. Faz também como fez o meu amigo Henrique Daniel. Ele mandou uma trova, que eu falei agora há pouco, olha só como é que ficou bonita, trova não, é um poema que ficou assim em português. Vendo tantas desavenças, teve Zamenhof um ideal, acabar as malquerências numa paz universal. Com sentido de universalidade, vem trazer o Esperanto para toda a humanidade, beleza, praticidade e encanto. Dizem alguns, é utopia, dizem outros, é perder tempo, mas chegará o dia do seu reconhecimento. Com sua excelsa beleza de um romanismo profundo, é da sua natureza vir esclarecer nosso mundo. Vem derrubar as barreiras dessa Babel linguística. É uma das suas maneiras a deste idioma altruísta. Derrubando já esse muro, não haverá guerra nem pranto. E construiremos o futuro junto com o Esperanto. Pois é, meu amigo Henrique Daniel, que mandou essa beleza de poema, que é grande, que vamos ler a segunda parte na semana que vem. Que coisa boa. Você está gostando? Eu estou gostando profundamente, porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. vocês são capazes, como são capazes. Olha que parabéns, hein? Parabéns pra vocês, pra todo mundo, hein? Eu tô sendo visto no mundo inteiro nesse instante. Desde sexta-feira, a Rádio do Rio de Janeiro está transmitindo também com a Câmara. Olha aí, aquele aplauso. Esse aplauso está tendo eco no mundo inteiro. Coisa boa, hein? É, tá gostando? O meu perfil, meu jovem, que está acompanhando a nossa rádio via internet. Não deixe de participar com a gente. Pois é, que coisa boa. Porque a semana passada nós fizemos uma pergunta. E a pergunta foi: quantos filhos tem Zamenhof? E a correta opção foi a letra A. 3 filhos, que foi o Adão, a Sofia e a Lídia, todos eles sacrificados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E quem foi que acertou? Todos acertaram. É uma lista imensa que tem aqui, né? E eu vou dizer mais tarde quem foi o acertador depois do sorteio. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem? Qual é a pergunta de hoje? Pois é, valendo, hein? Valendo uma bolsa do Congresso Pan-Americano de Esperanto. Toda ela escrito com coisas, com letras em Esperanto para você passear pelo Rio de Janeiro. E também um broche divulgando a língua internacional. Olha só, esse mês que é o mês consagrado ao nascimento do Zamenhof. Pois é, para você, hein? O prêmio, uma bolsa do Congresso Pan-Americano, que aconteceu ano passado lá em São Paulo, e um broche para você usar, como eu estou usando esse aqui na minha camisa, para ser identificado por muita gente pela terra fora. Com a seguinte pergunta, presta atenção, hein? Quais destas 3 palavras em Esperanto contém sentimento de amor, hein? Qual dessas 3 palavras tem sentimento de amor, sentimento de amor? Será que é na letra A? Na letra A? Careço? Será que é na B? Malamo? Ou será que é na C? Milito? Hein, pessoal? Será que é na A? Com careço? Será que é na B com malamo? Ou será que é na C com milito, hein? Qual destas 3 palavras em Esperanto contém sentimento de amor? Será que é na letra A, repetido, careço? Será que é na B, malamo? Ou será que é na C, milito? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não, porque na seguida nós temos o quê, meu jovem técnico? A música. A música de hoje. E olha que música bonita, hein? Olha que música bonita, hein? Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. Desta vez vamos ouvir o som que vem da Dinamarca. Em meados dos anos 90, um grupo de jovens músicos decidiu criar um grupo para animar os eventos esperantistas. Assim nasceu o Esperanto Desperado. Após passar por diversas formações, a banda passou a se chamar Espodespo. Ao todo, foram lançados 3 CDs. Vamos ouvir agora a faixa intitulada Esperante, do disco Forte Courage, lançado em 2010. Me puse en las montón de vivo, uno de circa me lavas mi. Vieni a la lipo en que sale y me quince en conmí. Ogni dile vivo nell'onga, spassa secondo di ne ora splia. Senti me forte coraggio, ni vivo ne dubu primi. Ne dubu primi. Parola scrivi, caimi. Amo vivante, vivo amante, o vi, caimi. Vivo amo sana harmoni. Vi, caimi. Sadi me kinchin kumbi. Ogni dire vivo nell'unga, spassa secondo di ne d'ora splia, se di me fate curaggio ne vivo ne dungo primi. Parole scrivi, cani, amore vivante, vivo amante, ombi, cani, vivo alzano armoni, vivi, cani, amore vivante, vivo amante, ombi, cani, vivo alzano armoni, forte. Givanildo Costa, comunicando. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Homenagens ao Dia do Esperanto na Ponte Rio-Niterói. Lançada a segunda edição de biografia do criador do Esperanto. Palestra sobre culto esperantista na próxima quinta-feira. Esperanto vai marcar presença na Rio Mais 20. Um giro pelo movimento esperantista. Estrela Esperantista entra em cena no Teatro do Mundo Espiritual. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, participa com a gente, quero que você diga urgentemente, olha, quero que você participe. Aproveita, olha, tá muito legal. Quais destas três palavras em Esperanto contém sentimento de amor, hein? Será que é na opção A, careço? Será que é na B, malamo? Ou será que é na C, milito? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. Valendo, hein? Valendo um prêmio. Olha que prêmio legal, hein? Bastante recheado. Em homenagem ao Zamer Ruf, que nasceu agora nesse mês de dezembro, dia 15 de dezembro. Olha que coisa boa, hein? Hein? É uma bolsa do Congresso Pan-Americano, toda em Esperanto, pra você divulgar. O meu amigo, falou assim, quer levar pra família. Coisa legal, ele quer também participar. E você, vai participar não? Quer concorrer com ele? Então responde. Diz o quanto antes. E também valendo um broche com o nome Esperanto, divulgando pro mundo inteiro, como estou usando esse aqui na minha camisa, quando sou identificado pela terra, andando, quando estou viajando pelos outros países. Aliás, quem sou eu para viajar pelos países? Só se for mentalmente. Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico? Entrevista. Conhecidíssimo, né? Ele já faz parte aqui da nossa família. Quando ele não entra por aqui, nós sentimos falta dele. Aliás, esse mês, esse ano, ele já foi entrevistado algumas vezes, várias vezes. Mas é da família, é o meu querido amigo e irmão. Ele que é o presidente da Associação Esperantista de uma das mais importantes do país, que é do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele que também está ligado a quantas atividades? É atleta, olha aí. Ele é responsável por um projeto interessantíssimo que começou mês passado, onde temos o Esperanto divulgado ali na Ponte Rio-Niterói. Vamos falar diretamente com ele? Diretamente aqui, lá, aqui do Rio de Janeiro mesmo. Vamos falar com o meu amigo Walter Fontes. Boa Natágua, senhora. Boa Natágua, Givanildo. Te me fartas boni, cara. Boneca. Tu vicias que me essas vidata de plure romo periu cameral eto, cameral eto, tu vicias teu, cara? Me inicia. Tio, essa novidade. Você sabia que nós estamos, que eu estou sendo, o programa está sendo visto agora também em várias partes via internet? É, pois é, que né? Que coisa legal, nossa, né? A nossa Rádio Rio de Janeiro cada vez mais crescendo pro mundo. Mas, meu, só que é um prazer falar com você. Você que está sempre participando conosco. É, o prazer é nosso. Sempre a gente faz qualquer coisa para divulgar o Esperanto, para viver os princípios da nossa... nosso idioma da fraternidade. Pois é, Walter, você que já faz parte de tantos anos e que nesse mês de dezembro sempre tem uma série de eventos homenageando o nosso Zamenhof. Aliás, a semana passada nós tivemos uma palestra com o nosso querido Saulo, companheiro do movimento aqui do Rio, que você conhece, sobre a filha do Zamenhof, Lídia Zamenhof. Né? Uhum. Para que possamos bem. E no início desse mês, nós tivemos o nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana falando sobre a missão e a obra do Zamenhof. E nós sabemos que você está engajado em várias tarefas, mas antes de falar dessa tarefa que você já está sendo indicado, fala pra gente dessa confirmação, quase confirmação, da divulgação do Esperanto na Ponte Rio-Niterói. Como é que você se sente agora? Realmente, está confirmado, sim. Nós viemos há alguns anos atrás, uns 4 anos, né, 5, pode-se dizer, porque o ano passado a gente teve esse êxito, pedindo para que divulgasse nos painéis da ponte também uma homenagem ao Esperanto. Então nós esperávamos um ano, e aquilo era impossível, não tinha condições e tal. Naquele ano não acontecia, mas havia a promessa. Mas o ano passado nós tivemos a satisfação imensa de ter na nossa... Para mim, uma das maravilhas do mundo moderno, essa ponte Rio-Niterói, uma coisa lindíssima. E nós temos até na hora do programa do Célio Berronda, eles falam com o pessoal da ponte e tal. É uma maravilha. E nós estivemos lá na ponte, 15 de dezembro, dia do Esperanto. Foi uma alegria imensa, que eu fiquei realmente bastante emocionado. E esse ano nós entramos numa campanha novamente, né, porque em várias partes do mundo foi divulgada essa matéria e ficou conhecida também para mim, que eu considero uma das maravilhas do mundo, essa ponte unida ao nosso Esperanto, pronto, né, Ivanildo? Aí já viu, né? Aí ficou tudo de bom. Aí eles já mandaram confirmar, sim, porque nós pedimos para as pessoas mandarem e-mails, e eu e a Graça Eliana Tuller, que é presidente do Niterói Esperanto Clube, a gente foi lá pessoalmente, levamos a carta da nossa instituição. E realmente eles confirmaram que no dia 15 de dezembro, eu espero que todo esperantista passe por lá, porque é uma emoção muito grande e muitas pessoas vão poder ouvir, saber que o Esperanto ainda está vivo e atuante. Vai ser o dia todo, naturalmente, né? Naturalmente. Que coisa legal. Também está apoiando essa atividade vários outros companheiros, dentre eles o nosso Evandro Caboclo, que é o pai do projeto Esperanto para o público, não é isso? Nós sempre estamos juntos com o Evandro, sempre que podemos. Nós fazemos parte desse trabalho também do Evandro, graças a Deus. O Evandro também é um trabalhador maravilhoso, ele está à frente realmente desse projeto do Esperanto para o público, mas ele tem uma equipe, né? Nós também, eu me considero também, e eu acho que ele também considera como parte dessa equipe, né? Então, nós trabalhamos conjunto, não temos diferença, trabalhamos pelo mesmo ideal, e eu adoro o trabalho do Evandro, e a gente está sempre junto na divulgação do Esperanto por vários meios. O que eu acho legal nessa atividade, Walter, é essa união do esperantista, esse vibrar num objetivo comum para todos nós, não é isso? É isso aí. Aliás, eu queria aproveitar esse trabalho, e hoje nós estamos reforçando, e você já está engajado nessa tarefa, assim como o Evandro e outros companheiros, Márcia Braga também, que é a campanha do Esperanto para o campeonato de futebol 2014 nas Olimpíadas 2016 no nosso país. Vamos reforçar cada vez mais essa campanha? Não, nós estamos trabalhando com isso, nós estamos desenvolvendo um projeto que é para apresentar lá na, para a comissão organizadora desses eventos, que é para que a gente possa também estar presente nesses eventos internacionais e mundiais, como vai ser essa maravilha que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer que já existe todo uns passos iniciais sendo dado, né? Isso, já existe contato, nós temos, já fechamos contato, agora estão aguardando é fechar os detalhes do projeto para que a gente possa trabalhar. Eu também saio correndo por aí também com a camisa do Esperanto, né, Zamir? Você correu quantas vezes? De Zamenhof agora. Quantas vezes você correu durante o ano com a camisa do Zamenhof e com a bandeira do Esperanto? Muitas vezes com a nossa camisa do Esperanto. Eu agora mesmo, semana passada, domingo, teve a festa lá em casa, né, do encerramento da atividade de Esperanto. Pois é, eu terminei faltando, não pude ir lá. Você ficou me devendo dessa vez. Pois é, né? Mas de manhã eu fui na praia de Caraí, lá em Niterói, do nosso Museu de Arte Contemporânea, até a Estação das Barcas nas Saritas, correndo em 6.700 metros, com a camisa do Esperanto, e muita gente depois comenta: ah, eu vi você fazendo camisa do Esperanto lá. Essa camisa já foi para São Silvestre várias vezes, já fez maratona, já fez tudo. Maravilha! Estamos precisando de mais gente para engajar nesse movimento também. Quer dizer que cada vez que uma atividade popular, essa atividade que se faz, que você faz e outros fazem, para o público de um modo geral, tem dado grandes frutos, não? Isso aí. Nós estamos trabalhando devagarzinho, né, fazendo a nossa contribuição, ver se a gente consegue atingir aquele 1% que o Zamenhof falou, que já seria uma grande contribuição para a nossa causa. Mas você está sendo chamado, convocado, obrigado a fazer uma palestra sobre um dos grandes, aliás, nossa humanidade, particularmente o brasileiro, não conhece, né? Um dia a humanidade toda vai conhecê-lo. Ele ainda não é muito conhecido, mas que nós aqui no Brasil, que já conhecemos, não muitos, a não ser os esperantistas, os espiritualistas e espíritas, e que você vai falar sobre a vida dele nos próximos dias. Fala pra gente aí essa nova atividade tua que vai se manifestar através de uma palestra. Olha só, João, no dia 15 também, né, depois de eu passar pela ponte lá para ver a nossa homenagem ao Esperanto, às 19 horas, a gente vai estar lá no Instituto Espírita Bezerra de Menezes falando sobre nada mais, nada menos do que Francisco Valdomiro Lorenz. Para mim é um fantástico médium, né? um homem que desafia a ciência moderna, até a ciência moderna, com a capacidade que ele tinha de apreender as coisas, desenvolver, mostrar um conhecimento fora de série que, pensando de forma racional e lógica, a gente não consegue atingir. Como aquele homem armazenava tanto conhecimento. Eu vou tentar passar alguns fatos importantes, eu chamo causos, né? Alguns causos da vida dele, baseado no livro do nosso irmão aí, querido também, José Carlos Leal, O Homem que Sabia Demais. Esse livro, inclusive eu vou ter lá no momento alguns desses livros para as pessoas que quiserem, porque eu não vou poder falar tudo do livro, né? Com certeza não. Mas vou tentar passar o máximo de emoção da vida de um homem que foi um grande espírita, um grande médium e um dos maiores esperantistas, como você já falou. E aos 17 anos já escreveu um manual de Esperanto para os tchecos, né? Quando ele conheceu o Esperanto, ele já, um ano depois, ele já escreveu um manual de Esperanto para os tempos. Em poucas palavras, diz pra gente alguma coisa que realmente, você falou que numa excepcionalidade do nosso Valdomiro Lorenz, algo que você possa, que possa as pessoas bem prestarem atenção, inclusive serem convocados para essa palestra que você vai fazer nos próximos dias. Olha, próximo dia. Ih, rapaz, agora ferrou. É tanta coisa, né? Chamando vocês da minha roupa toda hora. Givanildo Costa. Eu queria mandar um abraço para minha aluna, Jumara. Ela disse que sempre escuta seu programa, hein? E eu tô mandando para dona Kátia, para sua filhinha. É isso aí. Olha só, o Francisco Valdomiro Lorenz é realmente uma coisa incrível. Eu diria no sentido próprio da palavra. Não crível, né? Porque só nós, com a doutrina, conseguimos entender este homem. Porque ele veio bem jovem lá da Tchecoslováquia, e só para, como você falou, eu tenho que falar alguma coisa bem rápida, quando ele morreu ele falava mais de 100 idiomas. Nossa! Aos 52 anos ele falava 54 línguas, e quando ele veio com 17 anos já falava um monte, todas as eslavas, mais o chinês, e mais o hebraico, e uma coisa de louco. Como esse cara conseguia aprender tanta coisa no interior do Rio Grande do Sul, sem luz, sem máquina de escrever, sem computador, sem nada, cuidando da lavoura, cuidando de uma escola, cuidando da saúde da população em volta, e ainda aprendendo as coisas. Como ele aprendia isso, só Deus sabe. E o fenômeno de onde dele são impressionantes, né? É fora de série, é fora de série. Mas isso eu vou deixar as pessoas. Vai deixar o pessoal agora na boca? Exatamente. Curiosos para saberem. No dia 15 de dezembro, agora quinta-feira. Quinta-feira, que vem, né? Quinta-feira que vem. No dia do aniversário do Esperanto. Exatamente. Então, nascimento do Zé Rove. Eu estou pedindo a Deus, principalmente, e que o Lawrence também, com a sua magnitude, ele possa nos inspirar para que a gente possa atrair a humanidade para seguir os seus exemplos. Não para conhecê-lo, porque ele não precisa nem quer isso, né? Mas nem por vaidade, mas porque é um exemplo, como tantos outros que surgiram, como Kardec, o próprio Bezerra de Menezes, o Dr. Guilherme Taylor March e tantos outros. Qualquer pessoa pode participar? Ah, sim, nós temos um salão bastante grande lá, salão nobre lá do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, fica na Coronel Gomes Machado, 140, mais conhecido, antiga FERJ, né? Antiga FERJ, né? Bastante conhecido de todos nós. E, embora seja numa instituição espírita, aberto para todo mundo, não é isso? Ah, naturalmente, todos estão convidados. É que tem alguns companheiros de outras crenças religiosas que dizem, mas é numa casa espírita, eu sou evangélico, protestante, ou católico, ou aqui, ali, acolá, eu não venho entrar lá. Tem alguma coisa isso? Não, claro que não. O Esperanto tem essa ideia, o romaranismo, exatamente isso, todos, igual como irmãos, podem se manifestar os seus pensamentos, falar à vontade e também a gente vai e frequenta outros lugares. Assim também, como também... A dona Kátia mesmo, ela já prometeu que vai estar presente. Dona, né? Kátia, vai estar lá também. Tomara que a dona Kátia possa ir, né? Pois é, e um dia desses, convidado também numa igreja evangélica ou protestante, num centro umbandista, numa igreja católica, também, todos estamos abertos, esperando até para todo mundo, não é isso? Divanildo, o que eu quero, eu acho que é pretensão demais, mas como eu tô fazendo a entrevista antes, eu queria me especializar, né, na vida deste grande exemplo, desse grande homem, como tanto você falou, pouco conhecido, né? Porque nós estamos bastante conhecido sobre Zamenhof, sobre Kardec, Bezerra de Menezes, o próprio Gandhi e outros mais, mas ninguém, pouca gente conhece o Lawrence. A Sociedade Lawrence é um trabalho magnífico divulgando a nossa doutrina pelo mundo, em homenagem a esse grande, grande médium, grande esperantista. Bem, meu jovem, nós estamos terminando. Repete pra gente, por favor, o horário, o dia, o local. Olha, Giovanni, do dia 15 de dezembro, quinta-feira, o Coronel Gomes Machado 140, às 19 horas, lá no nosso IEBM. Ô, Giovanni, olha só, eu tenho quantos segundos? Vocês já estamos além do horário. Ah, olha só, eu espero que todo mundo possa também se aproximar da nossa Associação Esperantista do Rio de Janeiro. Eu não controlo o tempo, como você tem aí o controle do tempo. Sim. Né? A nossa associação, ano que vem, em março, a gente vai estar com bastante novidade, eleição. Ih, rapaz. Aniversário de 70 anos, eu não poderia deixar de falar sobre isso também. Ainda mais como você falou, presidente da Associação Esperantista, se eu não falar isso, os esperantistas associados vão depois querer a minha cabeça, né? Inclusive eu, que sou ex-presidente também de lá. Então pronto. Estamos todos em março, naturalmente janeiro e fevereiro, vamos trabalhar bastante para a reforma do Estatuto, mas em março vamos ter o aniversário de 70 anos da nossa associação e vamos trabalhar bastante depois, claro, para divulgar também isso, para que todos possamos unidos desenvolver as nossas atividades nas nossas instituições. Danco, cara, diz revido farto bonito, né, cara? Diz revido resto com Dio. Lação a por vir, diz, Danco. E nós falamos com o nosso queridíssimo Walter Fontes, ele que é o presidente da nossa Associação do Estado do Rio de Janeiro, uma das mais importantes da nossa Federação Brasileira. Você gostou? Você gostou, meu jovem Valdeci? E eu muito, porque assim nós estamos aqui, meu jovem? Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Estrela Esperantista entra em cena no Teatro do Mundo Espiritual. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Pelo segundo ano consecutivo. consecutivo, a Ponte Rio-Niterói vai homenagear o Esperanto. A notícia foi divulgada pela empresa que administra a rodovia. No próximo dia 15, todos os painéis eletrônicos irão mostrar mensagem alusiva ao Dia da Língua Internacional Neutra. A notícia representa a consagração da iniciativa encabeçada pelo presidente da Associação Esperantista do Rio de Janeiro, Walter Fontes. Foi lançada a segunda edição do livro Romarano, de Alexander Korjenkov. A obra foi dada a público em julho de 2009, por ocasião do Congresso Universal de Esperanto em Bialystok, na Polônia. Segundo o autor, 6 meses após o lançamento, o estoque da editora esgotou-se. Romarano é a mais completa e atual biografia do criador do Esperanto, Lázaro Luiz Zamenhof. A nova tiragem tem 40 páginas a mais do que a anterior. A vida do esperantista Francisco Valdomiro Lores será lançada como palestra no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, em Niterói. A preleção será apresentada pelo atleta Walter Fontes no dia 15 de dezembro, às 7 da noite. Segundo o expositor, Lawrence foi exemplo de vida, honestidade, trabalho e dedicação. No dia do evento, serão vendidos exemplares do livro O Homem que Sabia Demais, de José Carlos Leal. O Instituto Espírita Bezerra de Menezes está situado na rua Coronel Gomes Machado, número 140, no centro de Niterói. Esperanto vai marcar presença no Rio Mais 20. Detalhes com Julieta Duz. O movimento esperantista vai participar ativamente da conferência Rio Mais 20. Trata-se da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O evento terá lugar na capital fluminense entre os dias 20 e 22 de junho de 2012. As organizações não governamentais vão contribuir por meio de propostas para a declaração final da conferência. Este documento será tomado como base para as decisões dos governos dos países subscritores. A Associação Universal de Esperanto, UEA, e a Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEIO, já definiram a estratégia de participação. O primeiro passo foi dado em setembro, na Alemanha, com a aprovação de emenda em favor da diversidade linguística e da proposta de avaliação do potencial da língua internacional neutra. A Comissão Esperantista para o Rio Mais 20 é composta pelos jovens Veronica Por e Nico Hurman, pela coordenadora local Úrsula Grata Palha e pelo diretor da UEA para Relações Externas, Stefan Keller. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A gravadora esperantista Vinil Cosmo publicou um boletim informativo sobre suas atividades. O Dia do Esperanto será comemorado a partir das 6 da noite na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Mais de 100 filmes falados e dublados em Esperanto estão disponíveis para serem assistidos ou baixados gratuitamente no site Verda Filmeio, do endereço www.filmoi.net. O Centro de Esperanto Evento da Hungria apresenta na internet uma exposição virtual de cartões postais esperantistas de diversas épocas, temas e países. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Apagam-se as luzes, fecha-se a cortina, encerra-se o ato. A estrela que caminhando para a coxia deixa o palco da vida, prepara sua estreia no teatro do plano espiritual. Faleceu no último sábado, aos 73 anos, a atriz croata Vida Tierman. Considerada a maior figura do teatro esperantista de todo o mundo, Tierman era também uma das maiores nas artes de seu país. No início da década de 70, conheceu o Esperanto e não mais o abandonou. Participou de inúmeros eventos esperantistas. Apresentou-se no Brasil, em 2002, durante o Congresso Universal do Idioma em Fortaleza. gravou o CD Brasil Aquarello, declamando clássicos da poesia brasileira traduzidos para a língua auxiliar neutra. Foi locutora do programa em Esperanto da Rádio Zagreb nos anos 80 e 90. Estrelou novelas e séries de televisão. No cinema, teve movimentada carreira internacional, contracenando com astros como Omar Sharif, Meryl Streep, James Coburn e Yul Brynner. Em 1997, foi condecorada pelo presidente da Croácia por sua contribuição às artes. A imprensa croata pouco informou sobre a causa mortes. Sabe-se apenas que a desencarnação foi repentina, em decorrência de doença pouco diagnosticada. Consternada com a notícia, a comunidade esperantista deu à vida de Armand seu último aplauso. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, participa conosco. Quero que você diga urgentemente. Quero que você participe conosco, porque aqui você tem voz. Olha só, pessoal, está participando conosco. Quanta gente importante está participando conosco. E está participando meu amigo Luiz da Ilha do Governador, meu caro Givanildo. Agora o programa pode ser visto ao vivo, claro, meu jovem. E os programas independentes não vão precisar mais do auxílio paletó. Esse meu amigo Luiz da Ilha Gozar é muito brincadão. Isso, meu jovem. Já, muito obrigado, meu jovem Luiz, pela participação. E tem mim participando conosco, a Célia de Santíssimo de Coqueiro, trazendo que a letra A. Givanildo, estou na escuta e gostando muito do programa. E abraço e Feliz Natal. A Lenice de Campo Grande trazendo que a letra A. A Lucília de Campo Grande trazendo que a letra é a A. O Marco Halec, está dizendo que a letra é A, lá do Grajaú. A Aparecida do Lins está dizendo que a letra é A. Obrigado, Aparecida. O Walter, lá de Vila Isabel, está dizendo que a letra é A. A Regina Diana está dizendo que a letra é A, do Engenho Novo, está dizendo. Givanildo, estou adorando vê-la através da internet. Obrigado, minha jovem Adriana. O Isidro do Engenho Novo está dizendo que a letra é A. Meu amigo Henrique Daniel está dizendo que a letra é A. Coisa boa, coisa muito legal. Estou mandando aquele abraço e aquele pontapé. Obrigado, jovem. Você vai participar? Participar como e quando? Olha, deixa eu adiantar para vocês. Hoje, na curiosidade, depois da música, nós vamos ter a voz do Zamenhof, quando ele fez um discurso em 1910, em 1911. Prepare o seu gravador para escutar o Zamenhof falando em Esperanto. Coisa boa. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Mais música para você. Olha que música bonita. Música brasileira, hein? Para você. Givanildo Costa. Comunicando. Vino veleta y canta a mema y enchi la regino del plagi panema con dolce lulicio sul voie al mar. Inno de corpo riguita del sun de panema un passo sapenza shaina de poema cae se si consumas mi gemas nur. Chin triste qui al min una solezzo a ne credebla bellezzo per un onestas mia sola se Dio grazia o se ci nur sintus che quien ci la mondo en tutte e grazie plenas. Já identificaram, né? Garota de Ipanema e Esperanto. É, Quinabina, ele Ipanema. É meu amigo Flávio Fonseca, e o meu amigo argentino, Alejandro Cossavelli. Vamos continuar escutando e eu quero ver. Hino de coro, origuita del sun de Ipanema, un pacho sabeza, shainante poema, caise chico, sumas, chigemas, nur. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, pois é, pois é. Tá visitando a gente o meu amigo Rodrigo com a meu amigo Caio aqui da Rádio Rio de Janeiro e com um quadro muito bonito. Conheça Jesus. Parabéns, garoto. Isso, como é que fica esperando com esse Jesus? É Kono Yesuon. Que abona, que bom, hein? Parabéns, garoto. E tá participando conosco a minha amiga Eliane. Ele dizendo assim: Givanildo, uau, fiquei emocionado com a homenagem que você fez aos ouvintes, na qual estou incluída. Então, eu respondo o senhor Djalma Santos, que costuma dizer: eu não mereço, mas não aceito. Mas aceito. E você hoje se preparou para ser visto pela internet? Hoje fez um penteado diferente, claro, fiz diferente, olha só, com o cabelo bacana. É, caprichei inclusive na sobrancelha. Pintou os cabelos brancos, quase isso. Mas não importa, eu costumo dizer que você parece realmente que jamais envelhece. Obrigado, minha jovem. Participa conosco, dizendo que a letra é A. E você vai participar quando? Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de curiosidades esperantistas. Na próxima quinta-feira, dia 15, comemoramos o Dia do Esperanto. E nós não poderíamos deixar de prestar a nossa homenagem ao criador do idioma, o polonês Lázaro Luiz Zamenhof. Como estamos no rádio e aqui a nossa matéria-prima é a voz, vamos ouvir agora a voz de Zamenhof. Isso mesmo, vamos ouvir a voz de Lázaro Luiz Zamenhof. Esta gravação foi realizada provavelmente em 1911. A qualidade do som naturalmente não é das melhores, uma vez que há um século esse era o máximo que os fonógrafos poderiam fazer. Nossa equipe, porém, remasterizou o áudio, eliminando imperfeições. Prepare seu coração e seu ouvido para ouvir o criador do Esperanto. La nun proponata brochura, la leganto credeble prenom de la manem, cum malpensido, cum antaue pretatento, que auli esto proponata ia, ne efectivigebla utopio. Libeva ia antatio, esti la leganton, que li fornetu, inum qui enta lucion, cae celi pritensu periode, cae sicite la proponatam aceron. Esta foi a voz de Lázaro Luiz Zamenhof, gravada provavelmente em 1911. O texto lido faz parte do prefácio do primeiro livro de Esperanto. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de curiosidades esperantistas. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, participaram, gostaram? O Zame Ruf falando, coisa boa, hein? Sabe o que ele disse? Olha que coisa que ele disse, hein? La nun proponatam brochurum, la leganto credeble prenos, e la manuem cun mal confido, cun lantau e preta penso, que ali, esu proponata nefectigebla utopio. Me devas tia antal tio, petra leganto, que li formeto titio antal iudion. Cai que ali, pripenso serioso que critique proponata feira. Ou seja, o leitor possivelmente tomará nas mãos a brochura que ora se propõe com desconfiança e com pensamento preconcebido de que lhe será apresentada alguma utopia impossível de se efetivar. Devo, portanto, antes de tudo pedir-lhe que deixe de lado esse preconceito e que pense sério e criticamente sobre a questão. Isso é disso um belo livro lançando o Esperanto. E para que vocês possam sentir, gostaram? E não deixem de participar conosco, nós estamos terminando, hein? Informar para vocês também que no próximo 16 teremos festa de Zamenhof lá na Avenida 13 de Maio 47, sob a loja 208. Olha, vai estar cantando a minha amiga Neide Barros, o do Cid de Oliveira, a sua esposa tocando piano. Vai ficar muito legal. Ali na 13 de Maio, festa de Zamenhof, boca livre para todo mundo, em português e esperanto. Informar ainda que teremos curso de verão em janeiro e fevereiro, lá na cooperativa, 2 meses. Vamos aprender esperanto? É, num processo muito fácil. E informar que estou recebendo também uma carta aqui, mandada pelo meu amigo José Pardal, sobre a Rádio da China. E a semana que vem eu vou ler sobre essa carta. E nós vamos mexer pra lá, mexer pra cá. Mas antes de ser, se você disse que a correta resposta é a letra A, meus parabéns. É, careço. Quais das três palavras em esperanto contém sentimento de amor? É a letra A, careço, ou seja, carinho. Portanto, muita gente acertou nesse que é a letra A. Vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, vou misturar e vou fazer assim, hein? E ver quem que vai sair. Vai sair pra quem? Você tá me vendo? Pois é, meu amigo Isidro, lá do Higienópolis, que ganhou. Isidro tá sempre ganhando, hein? E nós estamos terminando. Como é que a gente faz? Diz devido, dá com diz. Existem as mulas da Regina Bino e que voam para o Américo Pires. Você tem estas para minha arte automobil. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.